pratique o bem sem querer nada de volta. Pois Jesus morreu na cruz sem pedir nada em troca. Viver em paz e harmonia não é tão difícil. Pense nisso, nada na vida é impossível. É só ter fé em tudo aquilo que se faz. Pratique a paz sempre, sempre mais e mais. Feliz é aquele que não exerce a maldade. Feliz é aquele que não tem no coração vaidade. Feliz é aquele que ama o seu irmão, independente de que ele esteja errado ou não. Aos olhos de Deus não existe distinção. Feliz é aquele que tem Jesus no coração. Feliz é o mano que valoriza a vida. Feliz é o cara que segue as escrituras da Bíblia, levando a calmaria ao desesperado, pregando uma palavra amiga ao que estão no cadeado, imaginando o que eu faço pra sair daqui. Jesus disse: estás cansado, vem até a mim. Seja culpado, condenado ou inocente, o pior dos presídios está em sua mente. Mas há uma forma de se libertar. Só Jeová tem o poder de te resgatar. Feliz é aquele que acredita na mudança. Feliz é aquele que cativa no peito a esperança. Ser feliz, você pode ser feliz. Pratique o amor e siga Cristo, que é vida sem fim. Você é um vencedor, nada de tortura e dor. Pois Jesus na cruz pagou o preço com imenso amor. Feliz é o homem que não trai a sua esposa. Feliz é quem ama a Deus sobre todas as coisas e não se deixa iludir por Satanás, que oferece à humanidade só as coisas banais. Armas e drogas, dor e discórdia, essa aí sempre será sua proposta. Enquanto Deus quer ver os manos no caminho certo, Lúcifer aplaude a mina que aborta o próprio feto. Transforma o homem bom no assassino louco. Todo sangue derramado pro demônio é pouco. Temos que ser resistente nessas batalhas, seguir ao pé da letra as escrituras sagradas. Não cair em tentação é o mais certo. O dia do juízo se aproxima, está perto. Feliz é aquele que vive em harmonia. Infeliz é o viciado que destrói a própria vida. Feliz é o homem que ama um só Deus. É o pai que valoriza os filhos teus. É aquele que não tem no coração rancor. Feliz é o cientista que fabrica a bomba do amor. Feliz é a PM que não tira vidas. É o mano que respira Deus em vez de cocaína. Feliz é aquele que cativa as crianças. Feliz é o idoso que um dia também teve infância. Ser feliz, você pode ser feliz. Pratique o amor e siga Cristo, que é vida sem fim.